Bom dia, boa tarde, boa noite, fã da Bola Oval, aqui é o Guilherme Capello. E aí galera, aqui é Ricardo Sade, você está no TerroCast da primeira semana do playoff. Exatamente, vamos falar aí sobre todos os jogos dessa primeira semana dos playoffs. Essa semana nós não precisamos falar dos resultados da semana, afinal foram 4 jogos, nós vamos falar sobre os 4. Vamos começar então falando um pouco sobre os jogos da AFC. Vamos começar então, Ricardo, falando sobre o jogo entre Cincinnati Bengals e Houston Texans, 31-10 para os Texans. É, cara, pode muita gente falar que foi um resultado surpreendente e tal, mas o Houston Texans montou um jogo muito especial para o TJ Yates, que conseguiu voltar a tempo para o jogo, fazer o TJ Yates não precisar lançar. Ele lançou muito pouco e não precisou utilizar o jogo aéreo dele, mas acabou usando, fez um TD lançado, mas o jogo do Texans foi corrido e anulou o jogo do Cincinnati Bengals. O Aaron Foster jogou muito, cara, ele foi o dono do jogo. É, cara, e o Andy Dalton foi forçado a muito erro, foi três vezes interceptado, então foi complicado pro Cincinnati Bengals, cara. A linha ofensiva do Cincinnati Bengals não funcionou, essa é a verdade, né, cara? O Andy Dalton não teve tranquilidade pra passar a bola. É, mas eu digo mais, não foi culpa tanto da linha do Cincinnati. A defesa do Texans tava numa noite espetacular. Isso foi é muito verdade. Forte, uma defesa que quase não errou no jogo, cara. É verdade. A gente pode ver isso até pelos números de corrida. Cincinnati Bengals praticamente não correu, cara. É, cara, é muito pouco para um time de playoff. Exatamente. O melhor corredor foi o Leonard, que correu 34 jardas, cara. Então é muito pouco. E o ataque aéreo do Cincinnati Bengals também não funcionando. Porque a linha, primeiro porque a linha ofensiva estava ruim. E depois porque a defesa do Houston estava muito boa. Então o Cincinnati não conseguiu jogar, Houston Texans venceu e venceu muito bem os Bengals. E venceu sem quarterback, né? Porque o TJ Yates não é o quarterback dos sonhos de ninguém. E sem Matt Schaub, Matt Leonard, conseguiu chegar em playoff e tá na semifinal, cara. Vai enfrentar o Baltimore Ravens aí. É, o Houston é o time da virada, né, cara? Sem ninguém, mesmo sem ninguém, com um monte de jogador importante machucado, o Houston Texans vai vencendo, vai levando o time mais pra cada vez mais pra frente. É difícil passar pelo Baltimore Ravens, eu acho. Mas o Houston Texans, se tivesse completo, com o Matt Schaub e tudo, daria um jogo, hein, cara. Houston Texans e Baltimore Ravens daria um jogo pegado. Ah, mas depois de tudo que eu já vi do Houston na temporada, eu não digo que o Baltimore Ravens vai ganhar com facilidade, não, cara. Ah, não, também não. Mas pra o Baltimore mim, o Houston é claro. Tem chance também. Ah, sim, mas o Baltimore Ravens é claramente favorito, né, cara, pro jogo. É todo favoritismo pra ele, né, cara? Até por isso que ele tá no Divisional Round, né? Vamos lá para o segundo jogo da AFC, um jogo emocionante que acabou no overtime com a vitória do Denver Broncos. Pittsburgh Steelers 23, Denver Broncos 29, numa partidaça do Tim Tebow, que vai virar Santos em Denver. Cara, que zebra, hein? Zebraça. Sports Authority Field at Mile High, rapaz. Cara, ninguém acreditava na vitória do Denver Broncos, mesmo com o Big Ben machucado e tudo mais. Cara, era muito improvável, com certeza, assim, foi a zebra desse playoff, cara. É, mas mesmo, cara, com a derrota, o Big Ben continuou um monstro, velho. Pelo amor de Deus, que o cara jogou com aquele pé, ele corria com aquele pé machucado lá, cara. Impressionante. É, o Big Ben é um quarterback, cara. O Big Ben é foda. Que tristeza, cara, pra mim. Porque, sinceramente, Pittsburgh perder do Denver Broncos, cara. Gosto muito do Big Ben, eu gosto muito do time do Pittsburgh Steelers. É claro, o Denver Broncos fez por merecer a vitória. Tim Tebow, pela primeira vez aí, jogou muito, jogou bem do começo ao fim, conseguiu mais de 300 jardas no jogo, 2 TDs lançando, inclusive o TD do overtime foi um TD maravilhoso de 80 jardas, né, cara? Então, o Denver Broncos, as pessoas podem dizer que é injustiça e tal, mas por esse jogo, pelo menos, pelo que jogou contra o Pittsburgh Steelers, merece estar onde está, merece ir para a semifinal da conferência, cara. E o Tim Tebow, além dos passes lançados, marcou um passe correndo e foi o segundo corredor, o segundo maior corredor no número de jardas do time. Então é muita coisa, o cara jogou demais. E o time do Pittsburgh Steelers, a defesa foi pífia, uma partida pífia da defesa, cara. A defesa realmente foi engolida pelo Denver Broncos. Realmente, cara. E a defesa do Pittsburgh Steelers, que costuma fazer bons jogos, né? Mas dessa vez não funcionou. Foi complicado mesmo. Mas o Big Ben jogou muito, foi uma partidaça mesmo, cara. Que bom que foi no overtime, pena que o overtime foi curto, mas foi uma partidaça. Foi o melhor jogo disparado, cara, do playoff. Eu fico em dúvida entre esse e New Orleans, que foi jogaço também, hein, cara. Foi, mas esse aí foi muito emocionante pela forma que foi virado o jogo, cara, pelo Pittsburgh, como foi empatado o jogo. Pois é, isso deu emoção pro jogo, porque o Denver Broncos estava vencendo, estava lá na frente, e o Big Ben foi buscar no finalzinho, e daí jogo no overtime é bom, né, cara? Tim Tebow conseguiu, né, um passe maravilhoso ali no overtime, e acabou selando mesmo a vitória do Denver Broncos. Agora o Denver Broncos vai para jogar contra o New England Patriots, daí o buraco já é mais embaixo, né, cara? Aí a coisa é diferente. Tá tão falando que o Tom Brady é um profeta, né? Por causa que ele falou no New England Denver Broncos na semana 15, falou que eles iam se encontrar no playoff. Então, tá falando que o Tom Brady consegue enxergar além das coisas. tem que ser um profeta mesmo pra adivinhar isso, hein, cara? Pô, porque é difícil. É um encontro improvável que acabou acontecendo aí, Denver Broncos e New England Patriots. Mas foi uma partida, assim, eu acho que vai ser bom ver o Tim Tebow, ver se ele continua embalado assim, porque a última partida dele na temporada regular foi pífia, né? Cara, o Tim Tebow ele precisa ainda provar que ele é um bom quarterback. Eu, sinceramente, não acredito no Tim Tebow. Ele pra mim, ele vai ser um novo aí, o Matt Ryan, o Joe Flacco, o cara que faz algumas partidas boas, outras partidas ruins, sabe? Eu acho que o Tim Tebow é esse tipo de jogador. Uhum. Jogou muito bem contra o Pittsburgh Steelers, mas aí nos últimos 3 jogos da temporada regular foi muito mal. Então não dá pra saber o que vai ser dele. Eu acho que ele pode até jogar bem contra o New England, porque o New England não tem uma defesa boa. Mas eu acho que vai ser um massacre de pontos aí do New England esse jogo, cara. Eu também acho que vai ser bem complicado pro Denver, cara. Agora vamos para os jogos da NFC, começando aí com o jogo entre Atlanta Falcons e New York Giants. Acho que foi o pior jogo aí dos playoffs, né, cara? 24-2 pro Giants. E foi de virada, cara. foi de virada o jogo, cara. Foi de virada. Cara, que jogo de virada é mais gostoso, cara. Cara, o Falcons fez um jogo muito ruim. E foi uma partida pra esquecer, cara. 2 pontos, só um safety que ainda foi marcado errado, cara. Cara, foi um intentional ground do Eli Manning dentro da end zone, cara. Cara, então, que bizarrice, velho. Nojenta, cara. Bizarrice isso aí, cara. Não é, né? NFL, parece, né, cara? Não é playoff de NFL. Cara, muito ruim, muito ruim. Os pontos só foram sair aí no segundo tempo, no final ainda do terceiro quarto, né, cara? Foi uma partida bem fraca de se assistir. Foi bem ruim. Mas não tem nem o que falar. O Eli Manning engoliu depois. O Atlanta engoliu. O Giants não deixou o Atlanta jogar e acabou a partida. Assim, cara. O Atlanta sem fazer absolutamente nada. Matt Ryan com uma partida de 200 jardas que ele não conseguiu produzir. Puta, errou metade dos passes, ele errou, cara. O Michael Turner também não jogou o running back, né, cara? Correu só 41 jardas. Cara, foi uma partida horrorosa do Atlanta Falcons. Preferia que tivesse aí o Chicago Bears nos playoffs, às vezes fazer alguma melhor, coisa melhor. O... Sim, eu teria onar no playoff. Cara, mas a gente sempre fala do Eli Manning e tal, mas uma coisa a gente tem que dizer, o cara sabe passar a bola, cara. Passa muito, né? Cara, ele sabe fazer um lançamento, cara. O Eli Manning, ele é um dos melhores quarterbacks lançando a bola. Os 3 TDs do New York Giants foram passe dele, cara. Então, ele nesse quesito, ele é muito objetivo. Ele é um bom passador, cara. Isso não tem como negar. É, ele é bom mesmo, cara. Vale a aposta, assim. Porque no playoff ele fica muito forte, cara. O New York Giants vem chegando todo ano. Foi campeão há 3 anos. E então, não dá pra falar que o cara é um quarterback ruim. Não, pois é. Ele... Dá até fazer uma comparação com o irmão dele, o Peyton Manning. Que o Peyton Manning... Ele é um dos melhores da história quando se fala em temporada regular, né? Uhum. Ele é tanto que eu comecei a torcer, gostar de futebol americano por causa dele, cara. Mas em playoff ele já não vai tão bem. Ele conseguiu vencer apenas um playoff, e em playoff ele não joga, não vai legal. Já o Eli Manning não vai tão bem em temporada regular, só que quando chega no playoff consegue tirar aí uma surpresa, né? Consegue tirar uns coelhos do chapéu aí. É, não, é verdade, mas no playoff o Eli Manning vem muito forte, né, cara? Com certeza. É, mas tem uma pedreira aí pela frente, hein, cara? Green Bay Packers é outra coisa, cara. É, não, o Green Bay Packers vai ser uma partida de lançadores também, né? Vamos ver como é que vai ser o jogo corrido. Aliás, os bons jogos, né, cara, nessas semifinais aí. Acredito que os jogos da NFC vão ser melhor dos que o da AFC, mas bons jogos de qualquer forma, né? Vão ser bons jogos, sim. Vão ser legais. Todos os jogos eu acho que vão ter um quê? Alguma coisa especial, cara. Com certeza, com certeza. Eu acho também, esses playoffs sendo tão bons de se assistir. Último jogo do Wild Card Round, Detroit Lions e New Orleans Saints, 28-45 para New Orleans. E foi um jogão, cara. Pra mim, foi o melhor jogo desse começo de playoff, cara. Os dois, eu fiquei, me dá dó de ver os dois times se enfrentarem aí tão cedo, porque eu acho que que o Detroit Lions, se jogasse ou com o New York Giants ou com o Atlanta Falcons, venceria. Mas pegou aí logo o bicho papão, New Orleans Saints, logo de cara. Não tem como, né, cara? O time é forte, mas não chega no nível do New Orleans Saints. Você vê, né? Matthew Stafford, 380 jardas, 3 TDs. Cara, Drew Brees, 466, 466 jardas, 3 TDs, cara. Cara, é maravilhoso, é delicioso assistir um jogo assim, cara. É monstruoso, né, cara? Uma partida muito boa do Matthew Stafford, cara. Mas no final da partida ele pecou bastante, talvez pela inexperiência, não sei, por alguma coisa. Sabe porque o time do New Orleans é muito forte, né, cara? É. Ele foi interceptado, teve alguns turnovers e acabou que a vitória caiu na mão do New Orleans, e no final o New Orleans atropelou. É, fez 3 TDs no último quarto, cara, é impressionante. O Pierre Aí Thomas tem foi que fazer, bem comendo, né, cara? Também, né? Mas foi o Pierre Thomas foi bem, teve um TD, 2 TDs do Sproles, cara, correndo. É. Marcus Colston, pra mim, é um dos grandes nomes desse time, que também, e não tem tanta badalação, né, cara? É verdade. Marcus Colston. É, o Robert Mattin também, que foi com os dois com mais de 100 jardas, cara. É um negócio impressionante. Dois wide receivers com mais de 100 jardas. É impressionante, cara. Mas você pega Calvin Johnson, do Detroit Lions, 211 jardas no jogo. Dois TDs, jogou sozinho, né? Cara, esse cara é muito bom, cara. Matt Stafford e Calvin Johnson é uma dupla, assim, uma das melhores desse ano, cara. Mas no final, os dois times muito bons. No final, só, quem ganhou foi o monstro, né? Drew Brees atropelou de novo. Ah, é. É muito difícil, cara. É muito difícil pro Detroit Lions. O New Orleans é, com certeza, um dos favoritos aí, cara, a ganhar o título. É muito bom, um time excelente. Drew Brees, cara, ele se mostra cada vez melhor, né, cara? É, realmente. E pra mim, é o melhor time da NFL, o New Orleans Saints, cara. Vai ser difícil o Green Bay e o Giants, ou quem passar. Pra quem pegar o New Orleans, vai ser complicado, cara. Eu também acho que o New Orleans é o melhor time, é o time mais completo, a gente sempre diz isso. Mas nunca... Sempre vale a pena reforçar isso, né, cara? O New Orleans é muito completo, é o melhor. Eu acho, pra mim, se fosse pra apostar, eu apostaria no New Orleans como campeão, cara. E mais, vai ser interessante. Vai pegar o São Francisco agora, que é a melhor defesa da NFL. Então, vamos ver, né, como é que vai se portar o time. Pois é, cara. Mas o New Orleans é a melhor defesa da NFL, beleza. Só que o São Francisco vai muito bem contra o jogo terrestre. E o jogo do New Orleans é aéreo, cara. Então vamos ver como é que vai funcionar esse negócio aí. Mas vai ser um partido legal. O playoff tá muito bom esse ano. Vamos ver. Tá bom. Vai ser muito legal mesmo, cara. Então, galera, esse foi o TackleCast da primeira semana dos playoffs do Wild Card Round. Falamos aí sobre os jogos que definiram os classificados para as semifinais das conferências. Espero que vocês tenham aproveitado e até semana que vem. Até semana que vem e contato com a gente, tackledown@tackledown.com, tackledown no Twitter e caixa postal 100, Jacarezinho, Paraná, 86-400-000. É isso aí, até a semana que vem e até o Volta ao Mercado dessa semana. Isso aí, um abraço a todos. Fala aí, peraí, Zóia. O quê? O Tim Burton é foda, meu irmão! Tim Burton? Que Tim Burton? O cineasta? Quem mais? Afunda ele, Tim Burton! Uhul! É nóis, mano! O Dani? Pois é. O Tim Burton, cineasta? Rapaz, quarterback do Ragnarfly Spurs, mano, arrebentou o jogo. Fala aí. Ah, moleque. Não seria instintivo? É, filho, o cara joga demais. O cara critica ainda. É? O melhor quarterback que eu já vi jogar. Instintivo? Instintivo, rapaz. Eu creio que ele é jogo errado, velho. Isso que ele é virgem, hein? Oh, o cara joga demais, rapaz. Chonei largado. É que ele é religioso, viu? É. Quem que é? O Tintibo é virgem, ele é religioso. Ele usa o anel do Crepúsculo, né? O anel do... sei lá. Cinto de castidade. Então, beleza. Um beijo.